Hoje o dia passou rápido e eu não me dei bem. Perdi mais um plantão. Eu tô nem aí pra ninguém. Eu tô nem aí pra ninguém. Tô bem. Tô zen. Tô bem. Tô zen. Feito dessa novinha me fez voltar ser neném. Oh.